a igualdade foi caminhando muito por causa da liberdade de expressão. Foi porque as minorias puderam dizer coisas que eram consideradas inadmissíveis. Foi porque as minorias às vezes não têm outro poder que não seja o poder da palavra. E atenção, estou-te a citar para tentar lá. Sim, entala-me, não fala mal. Chamares Pussy a uma pessoa, eu duvido, ela vai granjear muitos amigos. Estás a associar Pussy a uma cobardia e o sexo feminino em geral. É gravíssimo. Fala. Infelizmente eu estou sempre do lado errado. Não é? Porque em 1975 eu seria, se não tivesse apenas um ano, eu seria certamente uma pessoa que pertencia a uma classe sem futuro histórico. Hoje parece-me que sou uma pessoa que pertence a um género e a uma orientação sexual sem futuro histórico. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Seguramente recordam-se do antigo sketch dos Gatos Fedorentos, em que, de cada vez que Ricardo Araújo Pereira fala do coxo, do anão ou do vejo, Tiago Douros corrige-o com os nomes a que eles têm direito. Sem grandes declarações de princípio, recorda-se que nós nomeamos os outros por aquilo que os distingue, e muitas vezes por aquilo que, aos olhos da sociedade, os distingue negativamente. E quando os nomeamos, isto já digo eu, estabelecemos relações de poder. Isso é da vida e nunca deixará de o ser. Dirão que não vale a pena sermos picuinhas. Que não é assim tão importante que o Roberto seja o anão, o Nelson seja o coxo, o Zé seja o vesgo ou o Marco seja o fanhoso. Que ninguém morre por um invisual ser cego ou um mestiço ser mulato. Mas poucos sorrirão se dissermos em público que alguém com síndrome de Down é mongoloide, que um homossexual é paneleiro e que um negro é escarumba. É sempre uma questão de grau. Mas, com mais, menos ou nenhuma gravidade, a capacidade de nomear os outros é sempre um exercício de poder. E pode ser um ato de violência, como quando usamos a palavra cigano para falar de alguém desonesto e a palavra judeu para referir quem tem uma relação pouco saudável com o dinheiro. Claro que faz diferença se isto é dito em público ou em privado, num contexto de humor ou fora dele. Mas sublinhar que a linguagem não é neutra e que carrega desigualdades e discriminações não é, como tantas vezes se diz, uma forma de policiamento dos outros. É pensarmos e mudarmos o mundo em que vivemos. As palavras são importantes, gritou Nanni Moretti em Palombello Rosa. Elas incluem, excluem, libertam, oprimem. Aquilo a que se convencionou chamar de politicamente correto é fácil de caricaturar, até porque, em muitos casos, ele próprio se caricatura. Todas as lutas despidas de bom senso se tornam totalitárias. Mas se cada palavra não é uma trincheira, a linguagem é mesmo um combate. Sobretudo para aqueles que, no seu trabalho, fazem, desfazem, criam, destroem e subvertem as palavras. Entre eles, os humoristas são os que têm o lugar de fronteira. Por um lado, por serem os mais difíceis de criticar, têm um poder simbólico arrasador. Por outro, caminham sobre minas porque dependem da ironia, da inteligência, da desconstrução da própria linguagem. Dependem até do preconceito. Ninguém deseja um humorista correto. Ricardo Araújo Pereira foi um dos humoristas que levou mais longe a tentativa de desconstruir o humor fácil, que se limita a repetir aquilo de que já nos rimos. É dos humoristas portugueses o que mais vezes tentou dar-nos diferentes níveis de leitura, que não se contentou em ter piada. Mas também tem sido dos humoristas que mais se tem envolvido num difícil debate onde os equívocos são quase sempre inevitáveis. Porque não está escrito em lado nenhum onde começa e acaba a liberdade de expressão, porque não é certo onde acaba a crítica e começa a censura. Muito obrigado, Ricardo, por aceitares este meu convite. Ora, é assim, eu que agradeço. A minha primeira pergunta é muito simples, e espero que a compliques. O único dever do humorista é para com o humor? Sabes que eu estava a ouvir a tua introdução e uma das coisas que tu dizias era que o humorista tem um poder simbólico arrasador. Não tenho a certeza de concordar com isso. Toda a gente conhece o Péricles, ninguém sabe dizer um humorista que tenha feito pouco do Péricles. Daqui a 50 anos toda a gente conhecerá o Cavaco. Ninguém se lembrará do meu nome. O mais provável é isso. E é justo que assim seja. Isso é que eu falei de um poder simbólico, não falei de um poder. Mas é estranho, não é? Que esse poder simbólico seja... Acho que é um poder fato. Acho que é um poder fato. Acho que é a ideia de que o humor tem um poder... por exemplo, do ponto de vista político, ou seja, que possa produzir uma mudança social e política, não me parece que exista. Parece-me que a eleição... Lembras-te na campanha do aborto, por exemplo? Perfeitamente. O teu sketch teve mais poder do que quase todos os argumentos apresentados no confronto. Eu não sei exatamente o que é que essa frase significa, porque eu não tenho factos que o comprovem. Ou seja, eu percebo... Eu não concebo a ideia de que tenha havido... Eu não sou ingênuo a ponto de dizer que o sketch não teve efeito nenhum. Mas não creio, sinceramente, que alguém tenha mudado o seu sentido de voto por causa de um sketch humorístico. Ficaria até preocupado se isso fosse assim. Mas, acho eu... Aliás, ele é presidente hoje em dia, mas naquele confronto destruíste um protagonista. E ao destruir um protagonista, isso teve um efeito bastante importante. Não sei exatamente se ele foi destruído. Não sei se... Não sei se eu teria o poder de controlar esse efeito. Uhum. Por exemplo, a recente eleição de Donald Trump, o candidato mais violentamente satirizado da história da sátira política, quase todos os humoristas, sem exceção nenhuma, satirizavam, e com muita violência, Donald Trump, e ainda por cima ele foi eleito. Eu acho que há uma hipótese de argumentar que ele foi eleito também por causa disso. Uhum. Ou seja, porque não se controla esse tal poder a existir... Claro. A existir não é controlado pelo humorista a seu belo prazer. Pode ter o efeito exatamente inverso. Exatamente. Mas isso, aliás, com quase todos os poderes, na realidade. Não há dúvida, mas, quer dizer, em princípio, este é além de ser difícil de identificar, parece-me ainda mais difícil de controlar. E, portanto, perigoso. Eu acho que, quer dizer, tentar mudanças sociais a partir da comédia parece-me uma tarefa condenada ao fracasso. Eu acho aquilo, respondendo à pergunta, sim, o dever do humorista é, acho eu, fazer rir. Achas que é mesmo só esse? Lá está, eu nunca digo que é só mesmo só. Eu não digo só. Porque eu quando te pergunto isto, eu tenho, não em relação ao humor especificamente, tenho uma convicção absolutamente discutível, evidentemente, até porque pode ser considerado um pouco moralista, de que o nosso dever é sempre outro para além da nossa profissão. E a profissão deve, na medida em que podemos escolher, servir esse dever. Ou seja, eu acho que o dever do jornalista não é só informar, o dever, ou é informar, mas, ou seja, eu acho que nós temos deveres sociais que são anteriores à profissão e que devem estar presentes na profissão. Era essa a minha pergunta, ou seja, se tu usas o humor só para fazer rir, se tu disseres que sim, eu vou discordar, porque eu acho que isso não é verdade. Não é verdade, não é em relação aos humores, não é verdade em relação a ti. É certo. E isto é um elogio, a minha discordância. Eu percebo é um elogio. Que em ti seja um elogio. Não, é um elogio, acho que não usas só, posso até concordar ou discordar certo, porque é que certo, usas, certo. Mas não usas só para fazer rir, e que, portanto, o humor, como qualquer outra forma de comunicação, serve para lá certo. Do resultado imediato que tem. O meu ponto é que o humor não serve para nada, usando esse verbo, não serve para nada no sentido em que uma esfregona serve para alguma coisa. O humor não serve, na mesma medida em que dançar não serve e a amizade não serve. E, portanto, quando se fala de sátira política, é curioso, há pessoas que estão sempre mais interessadas em política do que em sátira. E eu acho, sem ofensa, que é o teu caso. Não tem mal nenhum isso. Mas na expressão sátira política, política é um adjetivo. Uhum. O substantivo é sátira. Parece-me que estar interessado mais na política é desviar as atenções. O que acontece normalmente é as pessoas que concordam comigo, como costuma ser o teu caso, acham que eu atribuo-me esse poder e acham ótimo que eu o use. As pessoas que não concordam comigo atribuem-me o mesmo poder e acham péssimo que eu o use. Sim. E eu não concordo nem com umas nem com outras. Eu acho, como já disse, que o meu poder é muito menor do que parece. E acho que, a existir, eu não conseguiria controlá-lo da maneira como as pessoas supõem que eu queria controlá-lo. E eu não digo, como tu disseste agora, achas que serve só para isso? Eu acho que fazer rir não é só fazer rir. Eu tenho pelo riso tenho do riso uma ideia diferente. Acho eu da que... Quer dizer, que as pessoas que costumam dizer só têm. Porque eu disse, o humor serve só humor. Eu utilizei a expressão piada. Porque acho que há uma diferença entre a piada e o humor, não é? Certo. Estou a utilizar... Não tem nenhum rigor técnico esta expressão que eu estou a utilizar, mas pronto. Acho é que há uma difícil, diferença entre ter piada e ter e humor. E enganas-te quando... Eu ligo bastante... Uma coisa é, eu, do ponto de vista público, falo de política, e naturalmente na sátira política interessa-me mais a política. Não é assim na minha vida cotidiana. Uhum. Eu adoro rir-me, sobretudo, das coisas que estão do lado inverso ao meu, ou seja, que me perturbam, se quiser. Uhum. E eu, portanto, consigo distinguir perfeitamente isso. Por isso é que eu acho que este debate não deve ser um debate absoluto, deve ser um debate que vive sempre em fronteiras ténues e difíceis de definir. E, portanto, eu acho que rir não é só rir, não é só um ato físico de rir. Uhum. Rir estimula, estimula-nos intelectualmente, até pelas razões que disse, a compreensão da ironia, a necessidade da inteligência, tudo isso. Portanto, eu valorizo tudo isso sem conteúdo político. O que eu não faço é excluir desta equação o conteúdo político no sentido mais lato do termo. Ou seja, para mim o humor não é só entretenimento. Uhum. Na realidade, para mim, nada, a não ser quando quer desligar o cérebro, é só entretenimento. Certo. Portanto, o bom humor não é só entretenimento. Posso... E se não é só entretenimento, sim, o lado político está lá. Mas eu posso concordar com isso, sim. Não digo que seja só entretenimento, mas eu acho que o riso não é só entretenimento. É outra coisa, lá está. Quero agora falar do debate mais difícil, que tem a ver com, que é aquele que nós já tivemos algumas vezes. Certo. Que é sobre a censura. Vamos começar pelo... Vamos tentar organizar aqui isto. Ótimo. Começar pelo mais... O mínimo. Uhum. Que é censura legal. Ou seja, a censura... Ou seja, os limites legais, uhum, à liberdade de expressão. Esse é um ponto importante. Pronto. Vamos começar por aí. Depois passamos para tudo o resto. Certo. Vamos nos limitar aqui para tentar organizar o diálogo. Tu achas que deve haver algum limite à liberdade de expressão? Com certeza. Jurídico? Com certeza. Aliás, não conheço ninguém, às vezes neste debate, como tu disseste bem, as posições são caricaturizadas. Não, é de um lado e do outro. É possível. Já te vi caricaturizar. É sério? Mas podemos discutir isso. Eu basicamente sou... Enfim, eu não sei se é caricaturizado ou caricaturado. Não sei, não tenho, acho que é caricaturado. Mas é fácil fazer uma caricatura do outro lado. E, portanto, muitas vezes eu ouço, epá, eles dizem que se pode dizer tudo, ou ele acha que se pode dizer tudo. Eu não só não acho que se possa dizer tudo, como não conheço ninguém que acha que se pode dizer tudo. Quais é que achas que devem ser os limites? Os limites que estão na lei. Os limites que estão na lei, isso se chegam. Quer dizer, não se pode fazer um anúncio do whisky para crianças. Isso está na lei. Quer dizer, não se pode difamar quando essa difamação causa um dano, uhum, que é mensurável a uma determinada pessoa. Não, o discurso de ódio está na lei, tu achas que deve estar? Não está. Está na lei o discurso de ódio. Sim. O problema do discurso de ódio é, primeiro, a dificuldade de o definir. A definição do discurso de ódio começa, tem muita facilidade em tornar-se tão vaga, que pode ir desde o incitamento à violência sobre um determinado grupo até uma crítica ou até à expressão de um facto. Não precisa ser mais do que a expressão de um facto. Portanto, isso parece-me um problema. Os chiganos vivem do RSI. Achas, certo, que deve ser crime dizer isto ou não? Não acho. E o sistema jurídico português também não acha. Uhum. Os tribunais portugueses também não acham e parece-me bem que não achem. Eu acho que essa frase... está errada. Não corresponde à verdade. Sim, não é disso também. Certo. A questão é... Eu percebo que tu sentes necessidade, mas eu sei que tu achas que não. Na verdade, eu não sinto necessidade, mas compreendo. Parece-me que é preciso, não é? É um bocado bizarro, mas parece-me que é preciso. Portanto, o meu ponto é esse. Essa frase não corresponde à verdade. Não me parece que dizê-la seja cometer um crime. Isso é muito diferente. Há uma distância muito grande de uma coisa e outra. O André Ventura proferiu essa frase, apresentaram queixa dele e os tribunais portugueses decidiram que aquilo não era matéria criminal. Esse é um ponto, acho eu. Parece-me difícil negar, não sei se tu negas, mas parece-me difícil negar... Eu sou, como tu, a gente já tiveste a discussão, mas as pessoas não ouviram, eu, no que toca à lei, sou... tão, ou se calhar até mais liberal do que tu, no que toca à lei. Eu já percebi isso. Que isso tem um preço a seguir. Certeza, mas viver numa sociedade... Não, tem um contraponto, tem que ter um contraponto. Certo. Mas isso vai ser importante até para eu perceber onde é que tu discordas, porque eu sempre tive dificuldade em perceber. Mas eu já estou aqui sobretudo para ouvir a tua. Vamos, certo. Mas, portanto, por exemplo, e eu sei que este é um ponto em que também estamos de acordo, quando a Constituição proíbe partidos fascistas, eu não acho que deva proibir. Eu acho que um determinado tipo de ideia, ou qualquer ideia, puni-la não só é inútil, como é contraproducente. Mas achas que se deve punir quem defenda vamos matar os judeus? Depende. Depende. Eu acho que quando quem diz vamos matar os judeus... O John Stuart Mill faz uma diferença bastante importante, acho eu. Que é, ele diz assim... se uma pessoa escrever no jornal que os mercadores de milho, com os preços que praticam, estão a matar à fome as pessoas de um determinado país, ele pode fazê-lo. Se uma pessoa disser a mesma frase à frente de uma turba com tochas e archotes e alfaias agrícolas, à porta da casa de um mercador de milho, ela não pode fazê-lo. E, portanto, eu acho que deve haver uma ponderação entre quando é que palavras têm a capacidade para, de uma forma iminente e óbvia, provocar violência, e quando é que não têm. Isso vale para frases muito... Quer dizer, toda a gente que tem filhos já passou pela experiência de dizer ou tu vais tomar banho agora ou eu mato-te. Isso não é uma ameaça de morte. Lida literalmente é. Mas na verdade não é. E eu acho que há várias ocasiões em que vamos matar os judeus. Pode não ser. As palavras são ação. Esta é, se calhar, uma coisa que não sei se estamos de acordo com tanto. As palavras são ações. Não estamos de acordo que as palavras sejam ações. Quando eu digo que são ações, significa... As palavras criam um clima, um ambiente que propicia um determinado ambiente na sociedade. Certo. Todas. Todas. Não só as dos maus. Não, seja, todas. O meu problema neste debate é que as pessoas dizem assim... Epá, as palavras dos maus produzem, produzem este resultado, produzem esta ação. Então, mas e porquê que os bons não contrapõem? Ah, isso são só palavras. E eu nunca percebi porquê que as palavras do lado bom são só palavras, mas as do lado mau produzem um efeito. Não, eu acho que as palavras, se dividimos do lado bom e do lado mau, as palavras, por exemplo, só para tornar a dos tolerantes, certo? Das pessoas tolerantes, ou que defendem a tolerância e a convivência civilizada, na medida de que é possível, a convivência Exato. civilizada entre as pessoas, produzem efeitos e ainda bem. E as que produzem, as têm o sentido exatamente oposto, produzem efeitos e ainda mal, Ainda mal. e que não é. É muito difícil dizer isto sem ser mal entendido, mas vou tentar. E que eu não acho que as construções jurídicas sejam neutras em relação a essa matéria. Ou seja, elas querem limitar mais o espaço de manobra dos que alimentam a intolerância do que dos que alimentam a tolerância, porque a lei pretende alimentar a tolerância, não o contrário. Ou seja, a minha discordância, se calhar, neste sentido, é que eu acho. Tu pões-te numa posição em relação a eu que defendo que a melhor forma de vencer é dar o máximo de latitude à liberdade de expressão, Exato. não defendo, no entanto, que o Estado é neutro em relação a ela. Mas eu não digo isso. O que eu digo é que, aliás, a minha posição é mais distante da posição europeia e é mais próxima da posição, por exemplo, da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Essa posição, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, historicamente, sempre defendeu os grupos marginalizados, os grupos os frágeis. A liberdade de expressão sempre foi, a discussão que há hoje na sociedade americana sobre a primeira emenda e a 14ª, acho eu, que é aquela que é da igualdade, eu acho que é óbvio, historicamente, que elas não são incompatíveis, antes pelo contrário, andaram de braço dado. A igualdade foi caminhando muito por causa da liberdade de expressão, foi porque as minorias puderam dizer coisas que eram consideradas inadmissíveis, foi porque as minorias. Às vezes não tem outro poder que não seja o poder da palavra. E por isso é bom que tenham bastante latitude para usar. Mas não tem o mesmo poder da palavra que as maiorias. Eu não diria isso. Eu acho esse raciocínio perigoso. Ou seja, um raciocínio que diz que as minorias são frágeis. Mesmo, lá está, mais uma vez, do ponto de vista histórico, eu não sei se é possível dizer isso. O modo como, ao longo da história, as minorias foram usando o poder da palavra. Não me parece que indique que essa que essa liberdade lhes tenha sido prejudicial, antes pelo contrário. Tu tens, não é só tu. Sabes porquê? É? Só para concluir, sim. Porque a partir de certa altura, e se calhar essa altura é desde muito cedo, esse é um problema que é aquilo que estavas a dizer há pouco. É curioso, aliás, que tens começado pelo sketch. Pelo sketch sobre o anão, o Roberto. É um sketch que eu gosto especialmente. Obrigado. Esse sketch não é sobre racismo. Eu percebi. O sketch é sobre linguagem. Não, é porque foi por precisamente... Por isso é que eu peguei. Esse sketch marcou, pelo menos para mim, no, na minha participação no espaço público, esse sketch marcou o debate. Porque o que eu disse foi que hoje esse sketch, o mesmo sketch, seria mal recebido. Parece que é exatamente o contrário. É que eu acho não. que aquele sketch é o sketch em que tu te aproximas mais da minha posição. Não, não, desculpa lá. E eu não estou a ler literalmente. Não. Estou a ler com todas as contradições que o sketch tem. O problema é que as reações àquilo que eu disse comprovaram que eu tinha mais razão do que pensava. O que se disse a seguir a isso foi que a simples enunciação da palavra mariconso, que é usada nesse sketch, não interessa em que contexto é, se é num contexto humorístico, se é num sketch que não tem a ver com a orientação sexual. A reação sexual. Que tu tiveste ao mariconso é exatamente porque não a disseste num contexto humorístico. Da segunda vez. Não é verdade. Disseste numa entrevista, se bem me lembro. Não, eu devo dizer que eu não acompanhei muito a polémica, mas tenho a ideia que tens dito numa entrevista. Não disse. Nunca chamei... Oh, Daniel. Não. Eu disse exatamente isto que estou a dizer agora, que é, esse sketch usa, de facto, a palavra mariconso. Hoje... Não interessa o contexto em que a palavra é usada, a intenção com que é usada, não interessa. O que interessa é a simples enunciação da palavra mariconso é uma agressão. Vamos a isso. Hoje. Vamos a isso. Vamos ao hoje. É por isso. Espera, vamos ao hoje. Não te podes desenvolver, que isto é na continuação do que tu estás a dizer. As pessoas sempre reagiram. Eu quando disse que havia que eu acho que há um contrapeso a uma lei muito liberal, como eu defendo, é... toda a latitude dentro da lei e dentro dos mínimos que eu exijo ao outro lado, da reação social. Ou seja, eu só aceito a ideia de que o Estado não deve impor o mínimo, limites mínimo dos mínimos, no que toca discurso de ódio. Eu não sou a favor, por exemplo, que o discurso de ódio seja proibido, e nisto estou sozinho, ou quase sozinho, na minha área política, ou muito, muito sozinho. É, mas estamos de acordo, então. Nisso estamos, mas isso tem um confronto em que nós não estamos de acordo e, portanto, eu deixo de compreender então, a tua posição. Explica-me finalmente qual é esse ponto. É porque isto tem um contrapeso. Todo o direito a toda a pressão social contra qualquer tipo de discurso de ódio. E não é, ou seja, que a tua liberdade, a minha liberdade de expressão, tem que se aguentar à bronca. Certo. O que é que isto quer dizer? Então, e agora vou passar força, para a parte força. Seguinte. Qual é a grande alteração que aconteceu? Olha, quando vou ver esses sketches e agora? Certo. Chama-se redes sociais. É a grande, não é a única, mas é a grande alteração. Sem dúvida. Já havia movimento politicamente correto nessa altura, não, em Portugal não teria tanta força como tem hoje, também tem pouca na mesma, de qualquer das formas, em Portugal, na minha opinião, tem quase nula. Não, e aí isso. É a parte que eu acho que está sendo totalmente enganado. Acho que quem em Portugal é forte em pessoalidade e bastante generalizada. Mas isso não invalida uma coisa, não invalida outra. Até porque o politicamente correto, curiosamente, não é um bom antídoto para a pessoalidade. Eu acho que é. Mas já lá vamos. O facto de um buçal ter sido eleito num país que é a pátria do politicamente correto, parece desmenti-lo. É que não, eu acho que é o contrário. É a pátria do politicamente correto, exatamente porque a pessoalidade é tal que é possível eleger um Donald Trump. Mas pronto, nós não sabemos qual houve a galinha. Agora que eu te quero os buçais votaram primeiro em Barack Obama, mas agora, enfim. Eu as razões que eu não acho que o Trump tenha vencido por isso, também já tenho escrito muitas vezes sobre esse assunto. Acho que esse é um pormenor na eleição do Donald Trump. Mas o que eu queria perguntar... Sobre as reações e as redes sociais. Nas redes sociais... Para finalmente percebermos onde é que a gente discorda. As redes sociais... Mas e as pessoas perceberem também qual é a tua... Exatamente. As redes sociais... puseram os humoristas numa situação em que nunca tinham estado. Não foi só os humoristas, mas certo, já estamos a falar dos humoristas. Numa situação que nunca tinham estado. Diz-me qual é. Que é... a reação da audiência é muito maior e não é só daquelas das pessoas que querem ver. Uhum. A reação não é só organizada quando é negativa, como foi, por exemplo, com o Hermano José em relação à última ceia, em que foi preciso fazer uma petição, etc, etc. A reação é instantânea, é automática, quase tão instantânea e automática como é o riso certo. E a aprovação. Exato. E que a maior parte dos humoristas tem uma enorme dificuldade em viver com a liberdade de expressão dos outros, que inclui a estupidez dos outros, que pode ser tão estúpida como muito trabalho de muitos humoristas por ver. Exatamente. A intolerância dos outros, tudo. Ou seja, que há uma hipersensibilidade de pessoas que se habituaram a que serem sempre quase exclusivamente populares. Eu acho isso, acho o teu argumento deficiente de várias maneiras. Tem força. Primeiro, a ideia de que humoristas, por exemplo, não estivessem habituados à impopularidade, ou à crítica, neste caso, não é? A ouvi-la. Eu sabia que ela existia, sim, mas a ouvi-la. Epá, eu acho que humoristas, pintores, escritores, atores, qualquer pessoa que tenha um trabalho público, estava habituada à crítica, porque isso é uma consequência do trabalho. Quem é que estava habituado à crítica antes, então? Os contabilistas? Não. Os humoristas sempre estiveram. A gente estreia um programa, lança um livro, faz qualquer coisa, na semana seguinte não há redes sociais, mas há uma crítica, há qualquer coisa. As pessoas que têm um trabalho público sempre tiveram sob escrutínio. Os humoristas mais ainda, porque como tu disseste bem, um escritor lança um livro e ele vai para as livrarias. Agora, um humorista sobe ao palco, abre a boca e tem imediatamente a percepção da crítica. É, se as pessoas riem, aquilo teve graça. Se as pessoas não riem, não teve. O que acontece agora, parece-me... Eu não estou em desacordo contigo, eu ainda não percebi... Lá está, mais uma vez, eu ainda não percebi o desacordo. A questão é... Isto não é um prós e contras, hoje, felizmente. Não, é certo. Eu acho que estamos em desacordo em graus. Eu ainda não percebi qual, mas repara. Sim. Por exemplo, então vamos ver. Os humoristas dizem uma coisa. E as redes sociais criticam. Por mim, perfeito. A seguir, o humorista critica as críticas. Também não tenho nada contra isso, tu tens. Epá, é uma discussão um bocado bizarra. Porque é entre um humorista que não tem redes sociais e tu que tens, e que em quase cada post vais criticar a crítica de alguém que te fez, corrigir uma interpretação que foi feita. Entra em diálogo. Eu acho normalíssimo isso. Que um humorista critica as críticas que lhe fazem O problema não é esse. E depois os outros criticam as críticas. O meu problema não é que as critiquem. É que as considerem, e isso é a fronteira que eu acho que há alguns argumentos, aqui ainda não o fizeste, veremos se farás. Provavelmente nunca o fiz. Tu pisas, que é considerar que essa crítica, que, por exemplo, quando é muito generalizada e muito forte, é uma forma de censura. Não, senhora. Não, senhora. Quando é muito generalizada e muito forte, o que eu acho legítimo fazer é dizer assim, as pessoas estão a ler literalmente um texto que é irónico, por exemplo. Pode-se ou não se pode? Pode, dizer, pode tudo. Acho que sim, pode ser tudo. Onde é que é o ponto a partir do qual... Tem razão ou não? Também acho outra coisa que eu acho legítima, é dizer assim, estão 20 mil pessoas contra uma. Quando eu vejo 20 mil contra um, é o tipo de coisa que... Também viste isso com o Sócrates ou com o Ricardo Salgado e vives bem com o assunto. Ora bem, é difícil comparar um primeiro... E há boas razões para haver 20 mil contra um, quer no caso, quer no outro. Mas... Eu considero que há, apesar de tudo, algumas diferenças entre um primeiro-ministro e um banqueiro e um humorista que põe uma coisa no Facebook. Mas enfim, mas vamos a isso. O meu ponto então, é... Tens este... um exemplo melhor ainda. Então espera, onde tem um exemplo melhor ainda que vai levar... Que nos vai... Sim. Uma das razões, por exemplo, porque a mim me incomoda, e não é para fazer... Me incomoda, não quer fazer nada de especial, mas me incomoda. Quando vejo humoristas concentrar o seu humor em homossexuais, negros, as minorias, eu não tenho que estipular, não se pode brincar com as minorias. Pois não. Mas a verdade é que ele vai no barco dos 20 mil contra um. Mas e isso incomoda. Vais ter de exatamente, indicar... porque acho que o humor não é neutro. Certo, mas vais ter, primeiro, há um problema aí. Primeiro, eu não sei de que humoristas é que estás a falar, não estás certamente não, a falar do meu caso. Mas... Há uma tentação de olhar para uma piada. Posso dar um exemplo, não sei se vamos perder muito tempo com isso, mas de olhar para uma piada que tem, por exemplo, a palavra nigger, e é mais uma vez uma piada sobre linguagem, é uma piada da Sarah Silverman, é um caso que ela conta na sua biografia. Ela diz, fui convocada para fazer serviço de jurado, tenho que ir a um julgamento, é uma chatice, eu não quero. E então uma amiga minha disse-me, porque é que não escreves uma coisa inadmissível, do género I hate niggers. E eu disse, eu isso não sou capaz de fazer. Mas como não queria ser jurada, pus I love niggers. A piada é sobre a Sarah Silverman não perceber que não interessa se é I love ou I hate, a partir do momento em que ela usa a palavra niggers, aquilo é inadmissível. A piada é sobre isso, é uma piada sobre linguagem. Como é óbvio, para já nem sequer a deixaram dizer a piada dessa forma. Uhum. Obrigaram-na a substituir por chinks, que é talvez o nosso equivalente a chinoca. Uhum. E como é óbvio, a comunidade asiático-americana pronunciou-se sobre aquela piada dizendo que ela era racista. A piada não é racista, lamento, mas não é. Eu acho que as pessoas têm todo o direito em dizer que é racista, porque as pessoas têm todo o direito de dizer que é estúpida, em serem estúpidas, em não perceber o que se lhes diz. As pessoas têm todo o direito de não perceber o que se lhes diz. E nós, é este o meu ponto. E quem é criticado tem o direito de criticar as críticas e assim sucessivamente até o infinito. Até o infinito. O meu ponto... Portanto, aceitas que os muçulmanos têm o direito a queimar bandeiras dinamarquesas depois dos... A queimar bandeiras, sim. Claro. A matar gente, não. Vamos partir do princípio dessa matéria. Não tem discussão. Mas tem direito a queimar bandeiras. Tu não concordas que tem? Claro, concordo. Ah, bom. Então, o meu ponto é este, Daniel. E tem direito a queimar livros do Rico Raposo, por exemplo. Sim. Mesmo que eu não goste esteticamente da ideia de queimar livros. Exatamente. Exatamente. Acho que já não tenho... Mas tu indignaste. Não por queimarem livros. Quer dizer, eu queimar livros, eu acho que... causa dano à reputação de quem o faz, porque historicamente a ideia de queimar livros... Mas é por razões estéticas, que eu não vejo mal nenhum especial em queimar livros. Não há problema. Só que aconteceu. Mas as pessoas erradas queimarem livros... Mas queimar livros, historicamente, está associado a um determinado tipo de pessoas. E, portanto, quem queima a queimar livros e queima as pessoas a seguir. Agora, eu indignei-me não foi por as pessoas queimarem livros. Eu indignei-me, e aliás fui lá, ao lançamento do livro do Henrique Raposo, porque eu acho que em democracia, um gajo escrever um livro... e receber ameaças de morte e ser obrigado, por razões de segurança, a mudar o sítio onde o livro é lançado, é inadmissível. É esse o meu ponto. Portanto, o humorista diz uma coisa, outros criticam, ele critica as críticas, outros criticam a crítica que eles fazem às críticas. Até o infinito isto vai assim. Onde é que eu acho que eu gostava de saber se é disso que tu discordas. Onde é que eu acho que o ponto fica? É que eu acho quando que as pessoas... Isso, mas a maior parte das vezes eu vejo-te indignado, por exemplo, há um mês, o Diogo Quintela fez uma piada sobre... penso que foi no Correio da Manhã. Foi, sim, sim. Sobre crianças, as crianças... Ele não fez uma piada sobre crianças. Sim, Ele fez uma crítica ao funcionamento de um determinado hospital. Fez. Utilizando o humor... Onde são tratadas as crianças com gays. E as pessoas reagiram mal. Reagiram mal. Com todo o direito. Não te indigna. É que eu tenho a sensação que te indigna quando as pessoas reagem mal a esse tipo de... A minha questão é, não me indigna nada... Acho que tenho o direito de dizer que as pessoas que leram literalmente um texto irónico estão a incorrer numa... Não estão a perceber o que estão a ler. E, portanto, só para concluir, uma pessoa diz uma coisa, outra critica a crítica e assim sucessivamente até o infinito. Nada, nenhum problema com isso. Onde é que começa o meu problema? Vamos ver, então, finalmente, se arranjamos uma discordância. O meu problema é, quando as pessoas criticam, conseguem, de facto... calar a pessoa que está a criticar. É exatamente aqui. Ah, bom. É aqui. E, portanto, aí é que está. Por exemplo, tu gostaste quando fecharam a página do Jovem Conservador de Direito? Não, porque foi o Facebook que fechou. Eu também não gostei. Porque foi o Facebook que fechou. É diferente. O Facebook é uma empresa. Eu não... Mas eu não gosto quando o Facebook fecha a dele, quando fecha a do Rui Sinal de Cordes. Não, perguntas... Tu só te manifestas quando fecha a do Jovem Conservador. Não, não é verdade. A sério? Partilhei um... Partilhaste? Sim. Mas disseste alguma coisa do Rui Sinel de Cortes? Não lembro. Podia ter dito. Eu lembro-me. Não disseste. Não disseste. Mas a questão é essa. Podia ter dito. A questão é essa. É que um sectário não defende princípios. Estás-me a chamar sectário. Estou, na verdade. Estás-me a chamar sectário. Porque esse é o problema. É quando a gente defende a nossa tribo, ninguém liga o que a gente diz. Vou-te dizer. Não, por acaso, eu não considero... Esse é o problema. Vou dizer-te uma coisa. Eu nem considero o Jovem Conservador de Direito da minha tribo. Não considero. Mas isso não interessa agora aqui. Então é uma grande coincidência. Não é uma grande coincidência. Não é. Aliás, tu já falaste várias posições que eu tenho que provam que isso não é verdade. Quando eu defendo, por exemplo, que os partidos fascistas devem ser legais, isso demonstra que isso não é verdade. Como defendi, por exemplo, não aqui em relação à liberdade de expressão, quando o Mário Machado, que por acaso foi preso, incluindo por coisas... Que nos fez aos dois. Certo. E saiu em antes da pena, por cumprindo a lei, eu vejo as pessoas estavam muito indignadas e disse, acho muito bem que saia, é isto que eu defendo. Não tenho esse tipo de posição. A minha questão é outra, tem a ver com o que eu te disse no princípio. Ou seja, eu não acho bem que um dos outros apague alguma coisa. Agora, por exemplo, quando a pressão social é tanta, que alguém, por exemplo, que fez uma música, que fez um vídeo, que fez resolve retirar, porque não aguenta a pressão. Eu acho bem. Achas bem? Acho. E vou-te explicar porquê. Para te citar, acho que é um pussy. Não. Ah, sim, tens de dizer que as pessoas não ouviram. Sim, foi para te citar, nós tivemos a Feira do Livro. É um pussy, e ainda bem que é pussy. E atenção, estou-te a citar para te entalar. Sim, entala-me, não faz mal. Se chamares pussy a uma pessoa, eu duvido. Vamos, vá granjear muitos amigos. Estás a associar pussy à cobardia e o sexo feminino em geral. É gravíssimo. Fala. Eu acho bom sinal quando... Eu não tenho nenhum problema que alguém que tem um discurso de ódio, por exemplo, seja pussy. Excelente. Ainda bem que é. Prefiro do que seja corajoso. E se alguém tem um discurso de ódio? E quando é alguém que, não, que tem um discurso que foi apenas mal entendido? Tá, eu acho preocupante. Mas o que eu quero dizer com isto é que se tu permites uma lei hiperliberal, tu tens que assumir que isso tem consequências. E uma das consequências... é que quem vai para a arena pública usar da sua liberdade de expressão tem que estar apetrechado da determinação e da coragem suficiente, ou então apaga. Exato. E, portanto, é por isso mesmo, eu substituo a lei, é a única forma de eu aceitar isto, eu substituo a lei pela enorme pressão social. Que às vezes pode estar errada. Mas pode. Mas é bom haver a pressão social. Eu acho, ou seja, às vezes acho um pouco inquietante. Não acho. Acho que, por exemplo... O contrário. É a autorregulação através da lei. Estás a dizer, foi o Facebook que apagou a página do Jovem Conservador Direto. Sabes porquê? Por um mecanismo estúpido. Por causa da pressão social. Por isso é que eu tenho exemplo. Mas por isso é que eu tenho exemplo do próprio apagar. Sim, do próprio apagar. Ah, pronto. Da pressão social. Nesse caso, a única coisa que eu acho é... Epá, acho um bocadinho inquietante a vocação das pessoas que fazem essa pressão social. Porque a mim não me passa pela cabeça dizer eu não concordo com o que este tipo está a dizer e por isso eu acho que ele não devia dizê-lo. Não, eu não concordo. Eu acho chocante. Seja o que for. Não se trata só de não concordar. Por exemplo, eu acho preocupante, não sei se tu argumentas o contrário, mas que há um ambiente hoje, a partir do momento em que um organismo do Estado apresenta queixa no DIAP porque um colunista escreve que se ele mandasse os transexuais não deviam poder mudar de sexo, eu acho isso preocupante. Quando um organismo do Estado apresenta queixa porque um tipo num canal obscuríssimo diz que determinadas deputadas são esganiçadas, acho preocupante. Acho preocupante que um organismo do Estado considere que um organismo do Estado, mas tem que às vezes, específico. Às vezes, sob orientação do governo, propõe, recomenda a retirada de livros das prateleiras. Isso. Eu aí discordamos, mas não vamos entrar nesse debate. Isso. É, eu, na história dos livros, discordo profundamente porque eu não. Achas então que um organismo do Estado, com orientação do governo, recomendar a retirada de livros das prateleiras não é uma coisa que ofenda os teus. Não, estamos a. Exclusivo, mas aqui, por isso é que eu não quero entrar nesse debate porque é uma coisa específica. Eu não aplico as mesmas regras ao conjunto de tudo o que se faz para coisas que têm fins pedagógicos para menores. Porque acho que há um dever social coletivo. Bom, com certeza. E eu aí, por exemplo, se houver algum livro pedagógico que diga que os ciganos vivem do RSI, eu quero, fora das prateleiras, se for um livro para adultos, não quero. Não é a mesma exatamente, coisa. Eu sei que não. Não estávamos exatamente a falar disso. Estava a tentar aqui perceber que eu acho que há, em relação a coisas pedagógicas para as crianças, não se aplicam as mesmas regras que aplicamos para todo o resto da liberdade de expressão, porque nós temos deveres sociais, estamos a formar pessoas que não são autónomas, não são independentes, não são dotadas do sentido crítico que os adultos são, e portanto não podemos aplicar as mesmas regras que aplicamos aos adultos, a quem é autónomo. Certo, mas não estamos a falar de uma coisa do género, os ciganos vivem todos do RSI. Eu dei-te um exemplo extremo para se conseguir perceber que é aceitável. Tendo em conta aquele critério, nenhum dos filmes da Disney é apropriado para crianças. Sim. Felizmente estão a mudar os filmes da Disney. Certo, mas concordarias com a proibição? Epá, eu teria alguma dificuldade. Pegando exatamente nisto que estávamos a falar das redes sociais, a minha pergunta é se a autocensura, é uma pergunta simples, a autocensura é um ato de inteligência ou não é um ato de inteligência? Epá, eu não sei isso exatamente... Para ela não é preciso alguma pressão social. Não sei exatamente a que é que chamas autocensura, porque as pessoas comportam-se, acho eu... como consideram apropriado. Eu não sei, uma das discussões curiosas nisto do politicamente correto, é um dos mitos, quem, como eu, por exemplo, critica o politicamente correto. O que é que tu criticas o politicamente correto? Várias coisas. Não caricaturas. Vamos pegar. Não vou caricaturar nada. Não, quando eu estou a dizer não caricaturas é, não pegues nos exemplos extremos do politicamente correto. Ah, certo. Não, quando eu estou a dizer é, pega, tu viste ouviste a introdução que eu fiz, sim. O que é o meu ponto de vista, do que é o politicamente correto? Que é, assume que a linguagem são relações de poder. Ah, pois, mas isso eu tenho muita dificuldade, epá. Uma das coisas é... Eu queria só... Que em vez de pegar só exemplos de coisas evidentemente idiotas que aconteceram, certo, há sempre idiotas em todos os confrontos, a minha pergunta é, se tu discordas deste princípio de que a linguagem transporta poder, transporta discriminação e, portanto, há guerras a fazer dentro da linguagem, que o politicamente correto é isso. É dizer, eu não discordo que a linguagem tenha vários dos aspectos que referiste, discordo que o politicamente correto seja apenas isso. Eu discordo, epá, quer dizer, não me parece que seja essa a utilização corrente sequer da expressão politicamente correta. Não, a expressão politicamente... Está aqui. Hoje a expressão politicamente incorreta é ser corajoso, é isso que quer dizer. Também não me parece que seja verdade. Mas é como ela é usada. Isto é a capa do Diário de Notícias não, de... Não, nós temos imagens. De 3 de fevereiro deste ano. A obsessão pelo politicamente correto já põe em causa livros, quadros e espetáculos. Isto é a capa do Diário de Notícias do mês, de há 2 meses. Tá. Se o politicamente correto significar aquilo que tu acabaste de dizer, eu acho estranho que ponha em causa livros, quadros e espetáculos. Acho que se calhar não é politicamente correto, é como sempre... Esse é o problema. Então é porque estamos a falar de coisas diferentes. É como sempre os idiotas que existem em todos os combates. Bom, a minha pergunta é, se tu concordas com o princípio geral, e depois podes discutir a forma como as pessoas lidam com ele, de que sendo a linguagem, transportando a linguagem, poder... Certo. Discriminação, tudo sim. Mais, ou seja, esse confronto é um confronto que vale a pena ter. Mas, Daniel, eu acho que o meu trabalho todo é sobre o que é que a linguagem faz, que tipo de características é que tem, etc, etc. Quando a gente faz um sketch, ou se, por exemplo esse, ou quando eu escrevo uma crónica a dizer que downsizing, um CEO é difícil de contestar e um patrão é mais fácil. Há uma música do Fausto que diz que se chama O Patrão e Nós, e o refrão é: o patrão não faz falta e é cabrão. E contestar um patrão é uma coisa, um CEO é mais difícil. Não há nada que rime com CEO, por exemplo. Cabrão rima com patrão, mas com CEO é muito, muito difícil. Arranjares outra coisa. É difícil contestares um downsizing, sobretudo porque é decidido por um CEO. Um despedimento é mais fácil. E, portanto, há várias maneiras de tentar controlar a linguagem. E há várias maneiras de entender. Mas por isso, aliás, precisa os colaboradores em vez de trabalhadores. Exatamente. Tudo isso tem significado. Tudo isso tem significado. Poder. E eu sempre o assinalei. Agora, também há várias maneiras de entender a linguagem. E, portanto, eu acho que é possível uma pessoa dizer epá, tenho que estar com um olho no burro e outro no cigano, e não estar com a intenção de ser racista, nem aquelas coisas que se dizem hoje de reforçar, perpetuar, etc. Tudo certo. Acho que é possível cantar a canção Atirei o Pau ao Gato, nunca tendo atirado um pau a um gato, é nem tudo possível. É tudo possível. Acho que um vegetariano pode dizer que isto é matar 2 coelhos com uma cajadada. Isso é tudo verdade. No entanto... Mais uma vez, eu insisto, eu sou um defensor do bom senso e, portanto, eu acho que todos os confrontos políticos, culturais, não podem ignorar, nem devem ignorar, não podem ser totalitários, ou seja, não podem ocupar todo o espaço da nossa vida. Exato. E eu, por exemplo, faço uma grande distinção entre o que se diz em público e o que se diz em privado. Uma com enorme certeza. Distinção. Eu acho que em privado podes dizer tudo. Exato. Desde que conheças os interlocutores com quem estás, porque agora, isso não impede, tu podes não ter a intenção. O assinalar, que dizer estou com um olho no burro e um olho no cigano, tem um significado específico, é só dizer uma coisa simples. Tu, quando falas, tens o dever de pensar. Com certeza, quando falas, tens o dever de pensar. Mas o que o politicamente correto faz? Isso é uma coisa... Ainda há 2 ou 3 meses se discutiu aqui uma coisa bizarra, que é se o politicamente correto é ou não é mera boa educação. Eu adorei o debate. Estás a falar do que disse o Miguel Esteves Cardoso. Sim, e o que, eu acho que não é e só. E o que disseram várias outras pessoas a seguir. Eu acho que não é só. Eu acho que o próprio Miguel Esteves Cardoso e as pessoas que dizem que o politicamente correto é mera boa educação, nem eles acreditam que é, mas, caso contrário... Mas o Miguel Esteves Cardoso, nessa mesma conversa, disse uma coisa que eu acho, essa sim, interessante, que é, nós não podemos esquecer que um negro que vai conduzir um bom carro as pessoas pensam que ele o roubou. Com certeza. Não o podemos esquecer, incluindo quando fazemos piadas. Sem dúvida, claro. E aliás, eu tenho feito muitas. Epá, por exemplo, não te vou indicar momentos da minha vasta obra. Não, acho que não tenho que o fazer, não vou aborrecer as pessoas com isso. Mas. Sim, eu, quer dizer, nem as pessoas que dizem que o politicamente correto é mera boa educação acreditam no que estão a dizer, caso contrário, os críticos do politicamente correto seriam meros mal educados. E não é isso. Os casos são meros bursais, mas não estou a falar do teu caso. Não é isso que as pessoas dizem. As pessoas dizem que são fascistas e são racistas e machistas, etc. Em alguns casos são. Sim, mas então não é um caso de boas maneiras. Eu acho que não é. Não é. E não é a primeira vez. Acho que essa parte também existe. O próprio Miguel Esteves Cardoso revela que não é, que há grandes diferenças, porque ele diz que as pessoas têm até a generosidade de nos corrigir. Ora, a boa educação faz parte das regras da boa educação, tu não corrigires a boa educação dos outros. Isso, portanto, afasta o politicamente correto da boa educação. Mas eu acho que nós devemos ter a generosidade de corrigir os outros. Eu tenho a generosidade de corrigir as minhas filhas e é porque são minhas filhas. Tenho muita dificuldade de ir para a rua e dizer: olha, o senhor está a comer de boca aberta, olha, o senhor devia comer menos batatas fritas. Não estou a falar de educação, mas eu não estou a falar de boa educação. Eu estou a falar de corrigir os outros significa: podes fazê-lo de formas mais inteligentes ou mais estúpidas, mais histéricas ou mais calmas. Podes fazê-lo de muitas maneiras, mas lembrar. Então, se calhar é esse. Lembrar que o politicamente. Lembrar que um olho no burro, outro no cigano, tem um significado insultuoso, que é violento para uma comunidade, que passa a vida. É porque nós esquecemos disso. Tem a ver muitas vezes com conseguir pôr-te nos pés dos outros, que é. Nos sapatos dos outros. Que é um homossexual que cresceu a vida toda a ouvir piadas sobre homossexuais. Sem dúvida. E que isso era uma violência. Brutal. Mas como é que é... por exemplo, o Mark Ashton cresceu a vida toda a ouvir piadas sobre isso. Uhum. E, no entanto, quando os tabloides ingleses disseram que a união dos homossexuais com os mineiros no protesto era a união dos pits and perverts, ou seja, das minas e dos pervertidos, uhum. O Mark Ashton não disse: ah, que horror, eu não admito essa palavra. Não, ele organizou o concerto da Pits and Perverts Concert. Claro. Isso sempre foi assim. O que o politicamente correto faz é um entendimento da linguagem. É exatamente por isso que eu utilizei este sábio pussy no nosso debate. Exato. Eu concordo com isso. É um entendimento com essa forma. E lá está. É um entendimento da linguagem. Por isso é que eu acho que alguém que te diga: ei, Daniel, cuidado com isso, porque pussy associa e reforça a ideia de que o sexo feminino e a cobardia é pá. E tem razão. Tem. Ah, pronto. Não, não. Então, é essa a tua intenção quando dizes... Não, bom. Não, espera, Ricardo. Tem razão quando diz, não tem tem razão quando diz que reforça a tua. Ah, é? A não ser... Por isso eu concordo contigo. Eu nunca me vi desmentir que os contextos em que as palavras são utilizadas... Com certeza. Ah, bom. E mais... Eu não defendi a estupidez humana. Bom. É isso que eu estou aqui a fazer. Mas eu tenho outro ponto, que é, além disso, o reforçar e perpetuar, eu fico perplexo se isto reforça e perpetua. É que a minha questão é, o Martin Luther King não obteve o que obteve, dizendo: ei, peraí, agora para tudo, toda a gente, e agora ninguém me chama preto durante 5 anos. Uhum. Não, ele obteve as coisas que obteve, apesar de lhes continuarem a chamar preto, e eu acho que se pode argumentar que, em parte, por causa de lhes chamarem preto. Claro. Porque a partir dessa altura, se calhar a partir desde muito cedo, uma pessoa que chama preto causa dano na sua própria reputação. E não faz o que faz. Eu não sei se estou a causar. Agora, o que é curioso é, e é isso o politicamente correto, a não ser que estejamos muito a falar de coisas muito diferentes. Eu disse que eu entendo como politicamente correto. Eu acho que faz parte daquilo a que se costuma chamar politicamente correto, por exemplo, o facto de, nos últimos anos, nos Estados Unidos, a palavra aceitável para definir, por exemplo, os negros, tenha mudado de colored, negro, black, African-American e hoje é person of color. Todas estas palavras que foram aceitadas num tempo, nos discursos do Martin Luther King, por exemplo, é negro, foram aceitáveis num tempo e são absolutamente inaceitáveis hoje. Quem disser hoje nos Estados Unidos negro, referindo-se a um negro, é o pior de tudo. É o pior de tudo. Quando era a palavra claro, aceitável. As palavras têm conta. O negro por si só não tem... O negro é só uma palavra. Pois claro. Mais uma vez, no contexto em que foi usada. Exato. Mas é melhor dizermos, no momento em que estamos a falar, é person of color. Porque se calhar daqui a 3 anos vai ser outra coisa. Uhum. É sim. E o problema não é das palavras. O problema é das pessoas a quem as palavras se referem e do modo como as pessoas entendem o que, as características... eventualmente negativas desse grupo. Eu devo dizer que acho que a pior de todas é a afro-americana. Acho que é a pior delas todas. Neste momento estamos em person of color. Uhum. Por exemplo, para definir deficientes, foi crippled, handicapped, disabled e hoje é special needs citizen. Hoje. Uhum. É bom dizer hoje porque amanhã... E tu achas que é indiferente? Não, eu não estou a dizer que acho que é diferente. Só quer perceber se tu achas que é diferente. Eu não estou a dizer que é diferente. Tu analisares que as palavras vão tendo significados diferentes historicamente, é evidente. Eu estou a dizer a várias coisas. É, se tu achas que é indiferente, chamares mongoloide a uma pessoa com síndrome de Down. Não, eu não acho que é indiferente. Eu acho que... não. Apesar é... de, tecnicamente, não ter nada de especial dizer mongoloide. Não, não, não. É porque tem a ver com as feições, até. Certo. Mas, no entanto, eu acho isso ganhou um significado. Sim, exatamente. Ganhou, e ganhou um significado ganhou, que é mau. Que é exatamente, que é mau. Que é assim como colored ganhou, e depois negro ganhou, é e depois black ganhou, e depois African American ganhou, e person of color há de ganhar. Eu só quero perceber o que é que tu... Que é a conclusão o que eu acho que chegas com é isso. Que o problema não é as palavras, como é óbvio. O quê? O problema é que eles querem criar um eufemismo. E assim, por exemplo, a palavra velho, a maneira como a palavra velho evolui, velho, idoso, sénior, a minha questão é, quem é que decide isso? Quem é que decide? Não foram os velhos reunidos em plenário que disseram, pessoal, agora ponho o braço no ar, quem é que acha que a partir de agora é então, sénior? Sabes o que é que foi? Eu, o que eu sinto é, os velhos que eu conheço, pelo menos, continuam a referir-se a si próprio como velhos. Sim. Eu, nas últimas eleições, nós fizemos uma coisa sobre uma senhora de cor-de-rosa que ficou muito famosa por ter abordado o Passos Coelho. E o que ela lhe diz na rua é: Sr. Primeiro-Ministro, olhe pelos velhos, porque nós precisamos. Ela não diz: olhe pelos seniores, Sr. Primeiro-Ministro. Ela tem outros problemas. Os problemas não é a designação do grupo a que ela pertence, são os problemas de facto verdadeiros do grupo problema, a que ela pertence. Vamos assumir uma coisa que se calhar estamos de acordo. Não são os velhos. Vamos assumir uma coisa que se calhar estamos de acordo. Quem nomeia, aliás, foi assim que eu comecei, que é, quem é sempre quem tem mais poder que nomeia. Que nomeia. Que diz quais são os nomes das coisas. Se a linguagem é uma relação de poder, tendem a ser os que têm mais poder a impor a nomeação mais generalizada. Então quem impôs estas não foram mudanças... os ciganos que inventaram a expressão ciganada. Não foram, seguramente. Não foram. Não foram. Não. Nem foram os judeus que inventaram a expressão. Isso foi uma judiaria. Não. Portanto, as palavras, as várias que tu vais falando, retratam a correlação de poder, a relação de poderes que existe na altura. E, portanto, se calhar a conclusão que tu tens que chegar, independentemente de gostares ou não gostares de cada uma das palavras, só é indiferente, é que aquilo que te incomoda corresponde, na realidade, a um maior poder de pessoas mais inclusivas e mais tolerantes. Mas essas pessoas são mais... Por exemplo, portanto, as pessoas que substituíram colored por negro eram mais inclusivas e depois as que substituíram negro por black eram ainda mais inclusivas e as que substituíram black por African American ainda mais. Não. O caso da palavra velho, por acaso, é curioso. Por causa da palavra velho eu não gosto por uma razão, porque eu não percebo de onde é que vem o problema com a palavra velho. Acho que não tem nada a ver com o... Mas, não, acho que não tem nada a ver com o... E de onde é que vem o problema com a palavra negro? Não, não, mas é que acho que não tem nada a ver... No de caso, onde é que vem o problema com a palavra black? Pá, de onde é que vem o problema com a palavra mular? Queres que eu te diga? Bem, eu digo-te onde é que vem. Não, é por causa da etimologia. Da etimologia. Achas que as pessoas que usam hoje a palavra mular... Cá não. No Brasil, sim. Ah, bom. Porquê? Mas porquê? Mas porquê? Isso é uma coisa curiosa. Mas porquê cá não e no Brasil, sim? É uma coisa curiosa. É dentro da mesma língua. Por exemplo, a palavra crioulo no Brasil já foi aceitável. Agora é inaceitável. Em Cabo Verde, por exemplo... Agora dizem parte. Não é? Em Cabo Verde é o nome de uma cerveja. Sim. É o nome da língua. Sim. E portanto, dentro da mesma língua, porque é exatamente porque as palavras têm um contexto, pois têm, e que, portanto, uma palavra que num país não tem nada, no outro país pode carregar em si opressão, insulto, pode realmente, e para a semana já não. Porque a história existe, porque a língua muda. Ou seja... Mas com esta velicidade. Negro, que, portanto, colored, negro, black, African American. Qual é o problema da palavra black? Já reparaste que qual é o problema de black? Já reparaste que quase só falas da cultura anglo-saxónica? Porque na realidade... Estamos a falar do politicamente correto? Mas tu não te queixas do politicamente correto cá? Cá? Sim. Cá, eu para já eu não me queixo. Eu critico. Sim. É bastante diferente. Uhum. Eu percebo a tentativa. Não de... há tentativa. Sim, mas é bastante diferente criticar de queixar. E o que eu faço é criticar, sim. E acho que é possível criticar, por exemplo, aquilo que eu disse. O ambiente geral que faz com que um organismo do Estado diga: o senhor acha que estas senhoras são esganiçadas? Queixa. A ver se há. Não me viste ainda. Se há hipótese de punir. Ainda não me viste desmentir essa tua opinião. Ah, bom. Por exemplo. Esse tipo de coisas, fechar páginas, acho que é uma coisa central. Concordo completamente. Ok, então, mas aí não concordamos, ou não acho que não concordamos, é que tu achas que quando existe pressão social muito forte de 20 mil contra 1, se tu quiseres, e ele se sente obrigado, não é obrigado, se sente obrigado, por exemplo, a tirar um vídeo, a tirar... Sim. Tu chamas isso de censura, não chamas? Eu não chamo isso de censura. Eu não chamo isso de censura. O que eu digo é, eu acho inquietante que haja pessoas que dizem isto ofende-me e por isso eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ele não o possa dizer. Isso não me passa pela cabeça. Não é porque ele não o possa dizer, é porque ele não o queira dizer. Para que ele... Exato. Isso não me passa pela cabeça. Não me passa pela cabeça. Eu não me importo fazer imensa pressão social para que os nazis... Não, não, mas não estamos, não estamos a falar de nazismo. Amém? Nós estamos a falar nós estamos a falar de feministas que não são feministas da maneira certa não serem convidadas para falar na universidade, serem desconvidadas. A Germaine Greer não é uma nazi. É uma feminista que tem uma opinião sobre transexuais. Mas tu não achas que as pessoas têm direito a convidar ou não convidar as pessoas com as quais concordam ou discordam? Tem. Tu achas que... Eu acho que as pessoas têm direito a convidar ou não convidar. Olha, neste podcast escolho as pessoas que convido. Não é só aquelas com que concordo, perfeito, mas é só aquelas com quem quer falar. Mas o podcast é teu. Quando, por exemplo, numa universidade há pessoas que querem convidar o Jaime Nogueira Pinto e há outras que não querem que ele seja convidado e impõem a sua vontade. Tu sabes que a história depois não foi bem assim, mas pronto. Não, a história foi exatamente assim. Eu acompanhei bastante. Eu também. E eu também acompanhei as declarações do diretor da faculdade que disse: não, foi cancelada, por amor de Deus. Foi adiada, porque este debate é tão rico e extremamente interessante que vai ter lugar num espaço mais amplo. Entretanto, passou um ano. Sim. Eles estão. É mesmo amplo. Devem estar ainda a recrutar pessoas. Se bem te lembras, eu tomei posição em defesa do Jaime Nogueira Pinto e depois senti-me enganado por coisas que ele disse que não eram bem verdade. Mas não é interessante. Sim, mas a minha posição sobre esse caso nunca se baseou em nada que o Jaime Nogueira Pinto tenha dito. Ela a mim nunca me enganou. Em relação ao princípio, concordo contigo. Talvez... Acho que o Jaime Nogueira Pinto tem todo o espaço para participar num debate numa universidade. E que é o que interessa mais para nós. Um dos meus problemas é essa gente. O esforço que eles fazem é contraproducente. Eu hoje sei o que é a nova Portugalidade. Não saberia que era uma bênção se o Jaime Nogueira Pinto tivesse ido lá falar. Concordo. Se ele tivesse ido lá falar, aquela notícia não aparecia no telejornal, nem sequer aquela notícia do novo panda que nasceu no Eu vou mais longe. Zoológico da Malásia. Ele debateria com o Jaime Nogueira Pinto sem nenhum problema. E assim apareceu no início. E o meu problema, se calhar, é esse. É eu começo a ser crítico do politicamente correto a partir da expressão politicamente correto. Porque eu acho sinistro que alguém acredite que há em política o correto. Nós, por exemplo, no referendo do aborto estávamos do mesmo lado. Era o correto, o nosso lado. Os outros gajos estavam incorretos. Eu pensei que na política não era assim. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 5. Isso sim está incorreto. Se alguém me disser, mas eu acho que é assim que vamos debater. Eu digo, meu amigo, eu não vou debater consigo. Não vale a pena. Não pode ser incorreto. Não pode ser relativista a um ponto. Não é relativista. Qual é que está correto? É a esquerda ou a direita? O racismo está incorreto. Eu não preciso, não precisa de ser o objeto. O racismo está incorreto. Tu podes dizer, certo. Claro, há quem acha que está correto. Pois, mas nós não estamos a falar de extremos. Nós não estamos a falar de extremos. Os extremos ajudam para não... Os extremos só ajudam para perceber que é legítimo nós considerarmos que há coisas incorretas. Depois... Como eu disse desde o princípio, é sempre uma questão de bom senso e de grau. Quando tu podes sempre afunilar o espaço do correto de tal maneira que só tu é que estás correto. Mas não é isso que acontece hoje? Não. Não há um ambiente de purga de pureza ideológica cada vez maior? É com isso. Na Câmara Municipal de Florença, aliás, no Teatro Municipal de Florença, ou no Teatro de Florença, o diretor fez o seguinte. Nós vamos ensinar aqui a Carmen, mas no final... Ela não é morta. Ela é que dá um tiro no seu agressor. Porque, diz o diretor do teatro, eu acho que em 2018 é muito esquisito nós estarmos a aplaudir a morte de uma mulher. Eu acho isso muito perturbador. Mas perturbador, acho que é só idiota. Pronto, mas é só idiota? Sim. Ah, não, acho que é só idiota. Acho que isso depois tem evidentemente... Houve. Como eu disse desde o princípio, em todos os combates, incluindo os mais justos de todos, até na luta pelos direitos cívicos dos negros, há sempre, no meio, pessoas menos dotadas de inteligência ou de tolerância, como o que quiseres utilizar, certo. E que mas isto podem não é ridicularizar... Isto não é no meio. Isto são as vanguardas. Pois não, mas são as vanguardas. Eu vou dizer, e essa é a penúltima pergunta. Tu não achas... Ou seja, eu acho que nós fazemos, sobretudo, um olhar totalmente diferente, sobretudo do país onde estamos, e tu é aqui que és ouvido, não é nos Estados Unidos. Não sei, se calhar já és muito ouvido nos Estados Unidos, mas aqui és aqui és mais. Eu acho que vivemos num país onde o que impera é a brutalidade. Acho que vivemos num país hiper-racista e que, no entanto, nem sequer conseguiu ainda, é tão racista que ainda nem sequer começou a debater o seu racismo, ao contrário dos americanos, dos brasileiros, nem sequer falamos do assunto. Estamos absolutamente convencidos que somos excelentes, ótimos. Vivemos num país com um machismo brutal e com taxas de violência doméstica. Não preciso desenvolver. É neste país que tu, Ricardo Araújo Pereira, vives. Não achas um pouco estranho que eu não vou ter o teu único combate, seria de uma brutal injustiça dizê-lo, até porque já tive em vários contigo e estivemos do mesmo lado. Mas que um combate central do teu combate, da tua intervenção pública, sem ser só profissional, seja esta, ou seja, nós escolhemos as nossas lutas não só por uma questão de princípios, mas no contexto em que estamos e damos prioridade a umas coisas ou outras, tendo em conta, ou seja, não te passaria pela cabeça fazer na Arábia Saudita, para ir no extremo, um combate contra o politicamente correto, não é? Pronto, nós não estamos na Arábia Saudita, mas também não estamos nos Estados Unidos. E a minha pergunta é se não achas que há um certo descentramento desse teu combate? Não me parece, porque é precisamente por estar preocupado com essas questões que as vanguardas, eu volto a dizer as vanguardas, porque tu dizes, não, há sempre umas pessoas que são assim meio... Não são pessoas desgarradas que são assim meio... É a vanguarda desse movimento que cai debaixo desse chapéu de chuva que a gente chama politicamente correto que faz isto. E, portanto, o meu problema é este. Eu reconheço tudo o que tu disseste. Vivemos num país racista, machista... Homofóbico. Exatamente. E, portanto, eu no outro dia escrevi um texto na Visão sobre... O texto chamava-se Quem Fala Assim Não É Gago Nem Gaga. E era uma espécie de sátira daquilo que se costuma chamar a linguagem inclusiva. Caros e caras leitores e leitoras, estamos todos e todas preocupados e preocupadas, etc, etc. Não achas que isso é muito fácil? Por acaso, acho que foi ótimo. Porque eu tinha pouco tempo e é um texto, bastante fácil de fazer. Ricardo, para perceberes o que é que eu estou a querer dizer com isto, não estou a dizer que é fácil do ponto de vista do teu trabalho. Se há coisa que eu não acho em relação a ti, é que sejas preguiçoso do teu trabalho. Eu adoro coisas fáceis Faz um esforço para perceber o que eu estou a querer dizer. Quando eu digo é fácil, é... Não é isso... que a generalidade das pessoas acha? Eu não sei... Ou seja, não estás nos 20 mil contra um. Mas é contra um. Vamos lá, 200 mil contra 20. Pronto. O meu problema com isso é o seguinte. Para já, nós já não estamos aí. Aquela crónica está desatualizada. Já não estamos no todos e todas. Nós já estamos no todos, todas e todes. Há uma... no Brasil, eles já estão um passo à nossa frente... E eles propõem todos, todas e todes. Mas... Estás a pegar num assunto que eu não consigo ficar a discutir, porque eu tenho mesmo um problema com a chamada linguagem inclusiva, essa. Mas há... Mas é por uma razão muito mais prática do que tu. Mas a minha razão também é prática. É uma questão de ou seja, os teus combates têm que ser praticáveis. Exatamente. Pronto. Mas, Daniel, esse é o meu ponto. O meu ponto é esse. Esta linguagem é pouco prática. O facto de ser ridícula... torna pouco prática também. E torna ineficaz. Ineficaz. Ou seja, eu escrevi mas essa crónica... Mas isso não impede que tu assumas que nós utilizamos o masculino como neutro e que isso tem uma história. Não, pronto. Mas nós temos uma... Mesmo que tu não tenhas uma solução para isso. Mas eu tenho uma divergência linguística contigo, que é... Aliás, há vários linguistas que dizem o mesmo. Nós usamos o masculino... Como neutro? Porque há um género que é neutro e outro género que é marcado. Isso pode ser interpretado de várias maneiras. Mas isso não tem nenhuma relação com a igualdade de género no país. Porque a língua persa não tem género, as palavras não têm género. Sim. E não se vive bem nos países em que a língua persa é falada. Não se vive bem. Eu não acho que a questão simbólica esgote tudo. Mas eu escrevi esse texto. Evoluímos uma coisa. Nós antes dizíamos primeiro-ministro quando era uma mulher. Mas... E passámos a dizer primeira-ministra quando bem, era uma... Mas porquê? Porque é gramática. Não é só isso? É gramática. Mas nós dizíamos primeira-ministra. Isso saiu no tempo da Maria de Lourdes Pintassilgo. Foi graças a umas pessoas muito chatas, picuinhas, sim, e que achavam que a linguagem era importante, que se passámos a dizer a primeira-ministra, conforme manda a gramática. Pronto. Conforme manda a gramática. Visto, até para conquistar a gramática foi preciso algum politicamente correto. Isso não é politicamente correto. É muito simples. Na gramática está lá. Agora, a presidenta já é outra coisa. Não, é absurdo, porque presidente é neutro. Exatamente. Não é nem masculino. Se todas as palavras fossem como presidente, não havia nenhum problema. Estás a perceber? Uhum. E, portanto, eu escrevi essa crónica. Recebi uma carta de uma ex-secretária de Estado que me exige... da minha parte, uma intervenção reparadora dos danos que a minha crónica causou. Eu fui ver o governo a que esta secretária de Estado pertenceu. Durante a legislatura, este governo teve para aí uns 30 ministros. E teve 4 ministras. Eu acho mais danoso para a ideia de igualdade aceitar fazer parte de um governo que é desigual desta forma do que um gajo que escreve na última página da Visão um texto porque acha, e acho que tem direito a ter essa opinião, que aquilo que a gente chama linguagem inclusiva, primeiro, é ridículo, segundo, é contraproducente, terceiro, não tem qualquer relação com as desigualdades sociais do país. A gramática e as desigualdades sociais não andam a par e passo. A mudança do Ricardo Araújo Pereira, que recebia prémios da ILGA, não quero voltar ao episódio de apresentar a ILGA, não interessa neste caso, escreve um livro de crónicas com o título Reacionários, com dois Cs, é coincidência, é reação tua a um sentimento dos outros em relação a ti, ou diz mais, ou diz qualquer coisa sobre o teu percurso? O livro chama-se Reacionário com dois Cs, porque a editora do livro reuniu uma série de crónicas e disse... Eu não tenho nada contra o título. Não. Percebes o que é que eu quero dizer com esta... Eu não percebo, eu gostava que tu assinalasses a mudança. As mudanças que tu assinalas, é sempre a mesma coisa. Eu gostava que tu assinalasses. Onde é que eu, por exemplo, na posição do... A minha posição em relação ao aborto não mudou. Nada. Em relação aos homossexuais, ao casamento homossexual e à adoção, não mudou. Nada. Em relação à igualdade de género, não mudou. Nada. Mas só sobre o título, para explicar, o título foi a ideia da editora e eu acrescentei, a única coisa que eu fiz nessa capa foi acrescentar com dois Cs, porque eu sou reacionário em relação ao acordo ortográfico. Mas reacionário, tens a tua opinião. Não considero isso reacionarismo, não é a minha. Há um certo reacionarismo em relação ao acordo ortográfico. Sou reacionário à moderna utilização do adjetivo brutal, por exemplo. Sou reacionário em relação a modernices tipo redes sociais e o brunch. Eu não percebo o brunch. Eu não sei se tomei pequeno almoço a mais, se almocei a menos. Não percebo se estou com fome, se sou um alarve, não percebo. Esse tipo de reacionarismo, sim. Eu em algumas desses assuntos também mas serei, o título também é serei reacionário. O título é irónico. Eu sei que o título é irónico. Eu percebi que o título é irónico. A minha pergunta, o que é que eu acho que mudou? Sim. O foco. O foco. Ou seja, eu acho que tu não mudaste, olhando para estes anos todos, deixa-me terminar. Olhando para estes anos todos, eu não reparei que tu tivesses mudado de posição em relação a nada de essencial. Mudaste, eu também mudei, uma outra gente mudou em posição em relação a posições de várias coisas, mas acho que no essencial não mudaste em nada. A questão é, onde é que tu pões o foco? E o título é muito onde pões o foco. Certo. E a minha pergunta é, se aceitas que mudaste o foco e se isso é uma reação aos outros, uma evolução tua ou uma mera coincidência? Ainda bem que me perguntas e ainda bem que te fazes essa pergunta. quando, que é para falarmos de mudança, sobre quem é que mudou, na altura em que se discutia o casamento entre pessoas do mesmo sexo, os nossos adversários, em desespero de causa, avançaram com um último argumento, que era, ok, casem, mas não lhe chamem casamento. Inventem lá a vossa palavra. Sim. Os meus amigos e eu achámos este argumento extraordinário e começámos a pensar que tipo de palavra podia ser essa. E achámos que era engraçado se fosse esvernheque. O Fernando pediu a mão do Mário em esvernheque. Dancei tanto na festa de esvernheque da Carla e da Teresa. A deputada Isabel Moreira gostou tanto desse sketch que o usou num prós e contras. Citou-nos. Disse, isso parece o esvernheque. De facto, eu achava, e continuo a achar, que inventar uma palavra para um grupo não é incluí-lo. É exclusão. É exclusão. Exato. Uma das maiores importâncias dos homossexuais poderem casar, uma delas, é poderem casar aquela palavra. Está essa palavra. A linguagem é nossa. Inventar uma palavra só para eles é uma espécie de principado da Fuzeta linguístico. É, estes senhores têm aqui o seu sítio. Os anos passam e, de repente, dizer boa tarde a todos é ofensivo. Como se diz, é boa tarde a todos e todas. E agora, aliás, o Miguel Esteves Cardoso falou nisso, pondera essa hipótese, porque não engenheiros, engenheiras, engenheires, arquitetes. Ah, aquela coisa do X também. Exatamente. Porque não, nos Estados Unidos... Não poder ser lido, mas pronto. Exatamente. Nos Estados Unidos estão um passo ainda mais à frente. Que é, atenção que as pessoas não binárias são não binárias de várias maneiras. E, portanto, há universidades que têm um menu de pronomes que essas pessoas podem escolher aquele com que mais se identificam. Esses pronomes são, eu tenho-os aqui, são, por exemplo, fer, ze, xi. Isto soa-me tanto a esvernheque que eu fico arrepiado. Concordo, subscrevo. E portanto... Não respondeste à minha pergunta. Não, eu respondi-te. Eu não sei o que é que mudou, mas eu acho que não fui eu. Eu continuo a achar que esvarrinha é que exclui. Eu continuo a achar que uma palavra especial para mim me exclui. Não me integra. Mas eu perguntei-te se mudaste o foco. Tu podes dizer que é por causa disso. Exatamente. Como os outros mudaram e tu mudaste o foco. É por causa disso. Que a realidade mudou. Eu acho muito inquietante quando as pessoas, e mais inquietante ainda, quando as pessoas que pensam como eu em relação a quase tudo, tomam atitudes que são contraproducentes em relação à luta que eu acho que é justa. Eu acho muito justa a luta sobre a igualdade entre homens e mulheres. Eu acho que escolher o cartão da cidadania é um caminho que prejudica. Porquê? Esse é um caso em que eu não percebo qual é o problema. Eu acho, sinceramente... Se existe uma expressão chamada cartão de cidadania, porque raio é que lhe acha chamada cartão acho de cidadão? Acho que escolher o cartão de cidadão, escolher embirrar com o cartão de cidadão... Tu podes dizer que não é uma prioridade. Não é uma... Exato. Não, mas é mais do que não ser uma prioridade. Isso é sempre... Eu, ao contrário de outras pessoas, acho que podemos discutir muitas coisas ao mesmo tempo. Eu também. Mas que há prioridade. Eu estou farto do argumento que não é uma prioridade quando a gente diz, vamos discutir agora, por exemplo, o aborto. Não é uma prioridade. Agora, não é nesse sentido que eu digo que não é uma prioridade. Agora, a minha pergunta é... O que eu digo é... Faz mais mal que bem? Não, faz mais bem que mal. Eu acho que faz. Eu acho que faz. Faz porque é de facto... eu acho que aí há uma certa clivagem entre esquerdas. Entre uma determinada esquerda. Eu acho que a esquerda em geral identificou, e bem, que o género, a cor, a orientação sexual são fatores de desigualdade. Uhum. Mas uma determinada esquerda parece ter esquecido que o principal fator de desigualdade sempre foi e continua a ser a classe social. Eu acho que a principal clivagem continua a ser a classe social. Exato. E estamos de acordo. É uma das razões porque eu gosto tanto de uma pessoa como o Bernie Sanders, que conseguiu, durante todo um discurso político, dizer todas estas questões são fundamentais, mas, meus amigos, uma mulher negra CEO não deixa de ser CEO. Exato. Estamos completamente de acordo Exatamente. Nessa matéria. A minha discussão é outra. É que se tu opores o foco nessa tua resistência, não afastaste o foco de todas as outras, incluindo da social, da classe, ou seja, se ao escolheres esse foco, não foi abandonaste, estás lá, mas deixaste de ter foco nos combates que são fundamentais. O que eu estou a se dizer... Se não fizeste exatamente o mesmo. Não. O que eu estou a dizer... Falas mais da linguagem e do que te irrita em relação aos outros da linguagem do que das discriminações que nós realmente temos em Portugal. O que eu estou a dizer é que a senhora que faz dois turnos seguidos no mini preço e depois ainda vai para casa e vai fazer a cama e não sei o quê, e vai fazer o jantar, está-se borrifando para se ter um cartão de cidadania. Está-se borrifando. E mais, e quando vê que as pessoas que deviam estar a defendê-la, a defender os seus verdadeiros problemas, estão a falar sobre o cartão de cidadania, por isso é que eu acho que o PCP... Então porquê é que não escolheste? Porquê é que não escolheste isso? Porquê é que não escolheste... Estou sempre a escolher isso. Um tema, esse estou tema como um tema isso. Central, sempre a falar em vez sobre de ser isso. A reação aos que querem mandar a linguagem. Estou sempre a falar sobre isso. E é por isso que eu acho essencial o PCP, com todos os defeitos que tem, acho que é uma das razões pelas quais, é uma das, não é a única, mas é uma das e forte, para não haver uma extrema-direita, por exemplo, para não haver veleidades da extrema-direita em Portugal, é que o PCP não esquece. E na altura do cartão de cidadania, viu-se que o PCP disse, se isso passássemos a falar de coisa séria. O que me parece é que o PCP está atento a questões que são, de facto, essenciais para que as pessoas que são o nosso eleitorado, que são o eleitorado desta esquerda, não se sintam abandonadas. Concordo. Não pensem que, de repente, aí sim o foco está mudado para o que interessa menos. E continua centrado naquilo que interessa mais. Pá, vamos terminar. Vou fazer-te só uma última pergunta mesmo. Tu estás irritado com a tua esquerda? Não é a minha, não sei se é a minha. Repara, na altura em que... Vou repor. Sim. Se tu estás irritado com aquelas pessoas que tradicionalmente estiveram no mesmo, na mesma área longa, cultural e política que tu. Eu não sei se irritação é a palavra certa, mas eu acho que... acho que há um clima de purga. De faz-me lembrar muito aquele vocabulário de em 1975 eu infelizmente eu estou sempre do lado errado, não é? Porque em 1975 eu seria, se não tivesse apenas um ano, eu seria certamente uma pessoa que pertencia a uma classe sem futuro histórico. Hoje parece-me que sou uma pessoa que pertence a um género e a uma orientação sexual sem futuro histórico. Achas, acreditas mesmo nisso? Não Estou a dizer de uma determinada perspectiva. Uhum. De um certo ponto de vista, parece-me que hoje, e isso eu acho inquietante porque é uma espécie de racismo invertido. Tu não achas que continua a ser mais fácil ser mulher heterossexual? Ser homem heterossexual do que ser mulher homossexual? Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida rigorosamente nenhuma sobre isso. Parece-me que hoje, sem prejuízo disso, eu não estou a dizer se em termos sociais isso é ou não é verdade, é óbvio que isso é verdade. Uhum. O que eu estou a dizer é que para um determinado tipo de pessoas, algumas pessoas que estavam ao meu lado em algumas lutas, não interessa exatamente um argumento, não interessa os argumentos das pessoas, interessa quem é que os diz, quem é que disse determinado argumento. Qual é a cor, a orientação sexual e o género de quem disse determinada coisa. Sim, ele disse uma coisa que pode estar certa, pode. Mas ele tem estas características. Essa maneira de desqualificar um argumento por causa da identidade de quem o exprime é uma espécie de racismo invertido. Uma coisa... E eu acho que há várias coisas nisto do politicamente correto, vários fenómenos, vários subfenómenos, como apropriação cultural, etc., que são uma espécie de racismo invertido. No outro dia, aquela magna questão de saber se o Justin Bieber pode ou não pode usar rastas. Não pode porque os negros é que têm o cabelo assim. Eu não vejo muita diferença entre isso. Eu escrevi uma crónica sobre isso. Achas que há uma obsessão identitária? Acho. Não vejo muita diferença entre isso e... Um preto de cabeleira loira e um branco de carapinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um com o seu cabelo. Também acho inquietante que haja o moderno antirracismo seja tão parecido com o antirracismo. Acho, por exemplo, que quando... Talvez se queira dizer que não há ação sem reação. É sempre assim. Mas é estranho. A Lena Dunham, por exemplo... Percebes o que é que eu estou a dizer? Isso, ou seja, eu sei, mas por isso é que... Tu esticas sempre a corda quando a corda está de um lado, esticas sempre para o outro. Exato. Não, e se calhar é assim que as coisas evoluem naturalmente. Mas a gente não tem direito de assinalar. Olha aí, estás a puxar demais, se calhar. Por isso é que eu digo que não são de meia dúzia de estúpidos. A Lena Dunham, que é uma grande guionista e atriz americana, grande, quer dizer, muito conhecida, no outro dia apoiou a ideia de que alguns alunos na sua, uma associação de estudantes, acho eu, da sua antiga universidade, exprimiu que era, acabou-se o sushi na cantina da escola porque isto é apropriação cultural. Essa ideia, não, tu não comes isso, que isso é a comida, isso não é a tua comida, parece-me perturbadoramente parecida com uma ideia que o Hitler tinha, que é a juventude alemã a ouvir jazz, não, porque isso é a música dos pretos. Essa ideia de compartimentar, e é isso que tu acabaste de dizer das políticas identitárias. Eu acho, e a parte provavelmente nós concordaremos mais, eu acho que há uma doença identitária na esquerda. Exato. Que corresponde a uma nova agenda que chegou, que era importante e que eu acho que ainda não foi assimilada da forma... Como é que é dizer isto? Correto. Pois, da forma equilibrada que tem que ser. Acho que isso é natural. Acho que isso é natural. E no início dos movimentos políticos. Aliás, se olhares para o Malcolm X, se olhares para vários momentos, para o aparecimento da identidade LGBT no início e a sua... A forma como manifestou essa identidade faz parte das identidades oprimidas serem... excessivas nesse lado identitário, até chegar a um outro momento. Há um ponto fundamental que distingue, e é isso que por exemplo, ativistas dos anos 60, como a Camille Paglia, por exemplo, e etc., dizem, que é não havia nenhuma intenção de restringir o discurso das outras pessoas. Antes, pelo contrário, havia a ideia... Mas no Malcolm X tu até assistes algo. Não me parece. Não parece que seja possível dizer isso em nenhum destes momentos. Naquela geração dos anos 60 em Berkeley... Era o contrário. Hoje, Berkeley é uma universidade em que se fecham as portas a pessoas que querem ir lá falar, se causa até algum tumulto violento quando algumas pessoas que são consideradas ofensivas querem ir lá falar. Nos anos 60 era exatamente o contrário. E eu partilho a perplexidade dessas pessoas. Por este fenómeno, sim. Ricardo, muito obrigado por teres aceito este meu convite. Espero que tenhas gostado. Eu gostei. Sim, obrigado. É verdade. Gostei muito. Obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.